meuscds.com. Muito prazer, vai começar o Slow Motion. Deixa a bunda lenta pra mim, vai. Meu amigo Júnior de Castro, estacionamento. Uma mina dessa tá dizendo que não senta. Não me engana não que a porra fica nojenta. Deixa a bunda lenta, deixa a bunda lenta. Sobe com a bunda lenta. Desce com a bunda lenta. Deixa a bunda lenta, desce com a bunda lenta. Desce a bunda lenta, desce com a bundinha bem lentinha. Desce com a bunda lenta, lenta, lenta. Black CD, hey, hey, hey. Olha o movimento que ela faz, que o Xandinho não aguenta. Olha o movimento que ela faz, que o Xandinho não aguenta. Deixa a bunda lenta, a bunda lenta, a bunda lenta. Traz ele não! Deixa a bunda lenta, com a bunda lenta. Deixa a bunda lenta, olha que salve com a bundinha bem lentinha. Deixa a bunda lenta, a bunda lenta, a bunda lenta. Glauco Maia aí para mim, meu amiga 3! 99! Recalcula! Isso vai ser de avião! CDs. Ronald! meuscds.com. Uma mina dessa tá dizendo que não senta. Porra, fica nojenta. Deixa a bunda lenta, lenta, lenta. Deixa a bunda lenta, a bunda lenta, a bunda lenta, lentinha de pagar devagarinho. Vai na lenta, na marcha lenta, na marcha lenta. Suega, gavião. Olha o movimento que ela faz, que o fã dela não aguenta o movimento que ela faz. Ai. Deixa a bunda lenta, lenta, lenta, lenta, lenta. Deixa a bunda lenta, deixa a bunda lenta. Desce com a bunda lenta, deixa a bunda lenta. Lenta, lentinha, bem lentinha, devagarinho. Essa é de avião, devagar e sempre a gente chega lá. Do DJ, hein?